Nasceu para dar voz ao povo, para emocionar com aquela canção inesquecível, para informar e fazer companhia. Essa é a Super Rádio ZYK 656, AM 1150 kHz. Ouça também na internet superradio1150.com.br. A sua noite é super. Agora na Super Rádio com Tony Gomide e logo mais às 11 horas da noite com o padre Jadir Pereira. Verde amarelo, terra do homem trabalhador, onde o sabiá canta sossegado na copa do Brasil. Brasil, de natureza inconfundível, e no canto da colina, o sertanejo canta apaixonado com a sua viola. E ele vem aí para falar da essência da música sertaneja. Você vai cantar, você vai se apaixonar com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Alô! Alô, São Paulo, alô, Brasil, boa noite, boa noite. Estou chegando aqui nos estúdios da Super Rádio. Vamos abrir o nosso baú musical até às 11 da noite, como fazemos todos os dias. E nós estamos aqui, vamos esquentar isso tudo com boa música para todos nós. E o Duny controla o som da emissora, chamado Bamba do Som, Marcos Bamba. E Marcos Bamba veio de capotão, tá certo? E a gente começa recordando um pouco de Chico Rei e Paraná. Thank you. você ouve aqui, 20 horas e 8. Tony Gomide, um abração para você e Feliz Natal e Ano Novo para você e pro Bamba e para todos os ouvintes que desse programão Abrindo Baú. Um abração para todos vocês, Feliz Natal e Ano Novo. Do Chavante e Caiapó. O fino da música, vamos dar destaque para os criadores e reis do pagode, Tião Carreiro e Patinho. Joelho no chão, com dedicação, o ano. canção. Ame a natureza, criança, tome consciência, meu irmão. Ame a natureza, criança, tome consciência, meu irmão. Estamos falando da boa música sertaneja e vamos caminhando com o nosso musical. Juliano e Jardel. Faculdade Mundial informa a hora certa. Hora certa, 20 horas e 19. Eu levo flores no meu peito, essa canção pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. A porta do rancho, apague as brasas do tição, que lá na curva da estrada já vem vindo um caminhão. O seu lenço na cabeça, seu traje de tradição, cai a cana nos seus braços, no manejo do facão. E o calor do sol ardente vai rosar sua afeição. E o calor do sol ardente vai rosar sua afeição. Alô, moça canavieira, isso aqui é uma homenagem de Tião do Carro e Odilon. E um grande abraço da salva. Nos braços levo flores, no meu peito essa canção. Pra minha boca na vieira, minha irmã lá do sertão. Amor da canavieira, minha irmã lá do sertão. Desce o braço, cai a cama e o ouro sai do chão. E mais tarde lubrifica a engrenagem da nação. A moça canavieira vai cantando essa canção. O seu progresso aumenta o sorriso do patrão. E o calor do sol ardente vai rosar sua afeição. E o calor do sol ardente vai rosar sua afeição. Alô, Maria Zeferina, nossa grande campeã. Aqui é a homenagem de todos nós brasileiros. Nos braços eu levo flores, no meu peito essa canção. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Teve festa na cidade, foi bonita a procissão, mas ela passou remando o mar verde da ilusão. Mas em tudo está perdido, vai aqui minha canção. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira. Tony Gomes, a voz emoção do rádio. Alô Brasil, é o nosso Abrindo Baú, mostrando o sucesso da boa música sertaneja, contando a história das duplas, né? Sempre que a história da música sertaneja for contada, com certeza essa dupla será sempre lembrada. Chamados que foram de os violeiros que trazem nas vozes a alma do sertão. Presente aqui no nosso programa, para um musical muito bonito, eles, Zico e Zeca. Estava triste por perder sua boiada. A inveja de alguém destruiu sua invernada. Deus ajuda quem precisa e dele não esquecer. Trabalhando, trabalhando, novo gado aparecer. Céu azul, boiadeiro descansando, relembrando sua amada que ficou lhe esperando. O rugido do seu gado com as matas misturando. No repique da viola, boiadeiro vai cantando. Ei, ei, ei.

vida pessoal. O seu diário com a capa de veludo que você anotava tudo em nossa vida conjugal. A gente vai ficar não tem nenhum valor. Abandonada, com os pais de lá virada, no lento do esquecimento. Lua de mel que você pôs no papel e tão depressa esqueceu. As fantasias que aqui você revela eram cenas de novela e o personagem era eu. A gente velha já não tem nenhum valor. Quantas frases de amor e profundos pensamentos. A gente velha como eu abandonada. Somos pais de nas viradas, no lembro do esquecimento. A música sertaneja, a canção cabocla, o modão está presente aqui no nosso programa. E agora vamos dar um destaque para essas moças que sempre fazem muito sucesso. Estamos falando aqui das As Marcianas. Você não... Abrindo o baú, onde as raízes brotam. Hoje me tranquei no quarto pra matar a saudade. Meu sertão, a tela toda de cor, o chapéu velho pilão, e num prego pendurada, a viola empoeirada que foi feita à mão, viola esculpida nas mãos de um velho matuto. Da toalha e do som da catira. Expressa na moda de viola, surpreende na canção moderna. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Esculpida nas mãos de um velho matuto, violeiro precursor da minha estrada. Me lembro do seu pontear, do acorde da canção, uma relíquia do avô que um dia deixou como recordação. Da tua ave do som da catira. Despreta na moda de viola, surpreende na canção moderna. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Viola da moda campeira, do cururu e catete, da tua arte do som da catira. Expressa na moda de viola, surpreende na canção moderna. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Viola que será eterna no peito de quem tem alma caipira. Comigo mesmo, a voz emoção do rádio. Alô Brasil, a nossa boa música caipira, a nossa boa música sertaneja, contando essa história bonita. Olha, eu quero falar dessa dupla aqui, olha, essa dupla aqui são super afinados, né? Começaram cantando outros estilos, juntaram e resolveram fazer um grande sucesso juntos, né? Goiás, é Goiás. Christian e Ralph. Boa sorte, siga a fato, mas se tiver então um fracasso, creia que ainda lhe posso ajudar. Obrigado, amigo João Carreiro, pela emoção de estar aqui presente, cantando com a gente. E receba essa homenagem do fundo dos nossos corações, por tudo que você representa para a nossa música sertaneja. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Tem daqui um beijo magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seu passo, mas se tiveres algum fracasso, creia que ainda lhe posso ajudar. Informando a hora certa, 20:46. Cônigo Rigoni, a voz, emoção do rádio. E é por isso que nós damos destaque aqui para o grande violeiro. É, essa dupla foi quem lançou primeiro Meu Reino Encantado, gravados por eles há muitos anos atrás. Um destaque no programa para João Mulato e Douradinho. É Maria e é João.

E a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de peão. E a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de peão. 20:55. Tony Gomim, a voz e emoção do rádio. Pois é, vamos recordar aqui sucessos de Vieira e Vieirinha. Eu fui na tua casa, não viajei. Meu pai se procurou e não se encontrou. Se eu pudesse te namorar, eu te namorava. Se você olha sem outra, ai, ai, meu bem, eu não gostava. Dança, moça, não fique aí parada, pois esse mundo não leva a nada. Faça seus gostos, suas vontades, aproveite bem sua mocidade. A morena me pediu dois presentes delicados, pai de brinco e aliança de noivado. Custou 500, aliança 400, lá se foi meu ordenado. A viola está de mim, bate o pé, rapaziada, daqui a pouco é madrugada. O rei do terreiro está cantando, é sinal que o dia vem clareando. Primeiros amigos da noite, sempre que pode, estão ligados, né? Pessoal lá do Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. Tem lá o professor Catedrático, o professor Ronaldo, o doutor Daniele, o doutor Capucho, o doutor Delírio, o doutor Aquecio, o doutor José Maria Maieiros e tantos outros grandes médicos que comandam lá o nosso Hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. Falando em Osasco, quero lembrar que meus dois CDs, Abrindo o Baú, todos os musicais que eu mostro aqui, né? Na coletânea caipira também, você encontra lá no acervo disco. Não só os CDs, como qualquer instrumento musical para adultos, crianças, tem lá. Acervo disco, anota o endereço aí. Rua Primitivo Avianco, 197, Rua Primitivo Avianco, 516, tem acervo disco em Osasco. Não pode minha loja, faça uso do telefone. Telefone da acervo é 3682-0121. Quem está fora em São Paulo, operadora 11, 3682-0121, é o telefone da nossa Acervo Discos. A família Super Rádio deseja para você um 2017 cheio de paz, saúde, fé e alegria. Saúde e grandes realizações. Em 2017 estaremos juntos, tocando em nossos corações. Super Rádio, felicidade nesse novo ano. Abra a porta de um novo amanhã. Super Rádio é tanto amor que conta. Super Rádio. O sucesso de sempre. Super Rádio. Super Rádio. Super Rádio. Super Rádio. Uma criança com câncer sofre de diversas formas, mas continua sendo uma criança e tem o direito de ser feliz. GRAAC apresenta. Rir é o melhor remédio. Proporcionamos um dia de brincadeiras para as nossas crianças. Gravamos as suas risadas e transformamos em remédio. Ouvir as risadas era muito simples. Escolher uma risada e apertar play. E todo mundo ficou feliz. Quem fala com vocês é Daniel. Queria mandar um grande abraço a todos e desejar um feliz Natal. Eu também estou abrindo o baú com o meu grande amigo, Tony Gomide. Ouça nossa programação também pela internet. Superrádio1150.com.br. Super Rádio na internet. Superrádio1150.com.br. Atenção, essa é a hora de sair do aluguel. Para você que esperou o ano todo por essa oportunidade, ela chegou. Chegou o Black Tenda, muito melhor que Black Friday. É isso mesmo, condições prorrogadas nas lojas da Tenda. Ligue agora 4003-6280 e saiba mais. Para começar, seu AP a partir de zero de entrada. É isso mesmo, a partir de zero de entrada. Tá esperando o quê? Saia já do aluguel com a Tenda. Ligue agora 4003-6280 e saiba mais. Black Tenda, muito melhor que Black Friday. É isso mesmo, condições prorrogadas nas lojas da Tenda. E ainda tem mais, a documentação é grátis. E você pode contar com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida 3, de até R$ 27.500. Vem pra Tenda, apartamentos a partir de zero de entrada. Ligue agora, 4003-6280, agende sua visita. Black Tenda, muito melhor que Black Friday. Saia já do aluguel, porque o nosso negócio é construir a sua felicidade. Boa noite, Super Rádio. O rádio nasceu para dar voz ao povo, para emocionar com aquela canção inesquecível, para informar e fazer companhia. Essa é a Super Rádio. ZYK 656, AM 1150 kHz. Ouça também na internet, superradio1150.com.br. A sua noite é super. É Super Rádio. A sua noite na Super Rádio é mais feliz. Tem música, alegria e diversão. Super Rádio, o sucesso de sempre. Boa noite, Super Rádio. Faculdade Mundial informa a hora certa. 21 horas e 6 minutos. Até as 11 da noite. Tony Gomide. Abrindo o baú. História de canções de Cogito de Novo. Artista, coração do Brasil. Ah, nesse horário, histórias e canções da dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. 21 horas e 7 minutos, vamos falar um pouco de Tonico e Tinoco. Dedicar essas duas canções para o meu amigo Chicão, lá da Vila dos Remédios. Alô, Chicão! Mandou um abraço para você, viu, mamãe? Estivemos com o Chicão hoje. Um abraço ao Chicão, Dona Tianinha, amigos aí da Vila dos Remédios, sempre sintonizado aqui no Abrindo Baú. Falar de Tonico e Tinoco sempre é muito bom, é uma legião imensa de fãs e admiradores. Hoje vamos mostrar a canção Eu e a Lua, e a outra, clássica, né? Foi gravada primeiro por Vizinho de Mirizazinha e depois foi gravada também no repertório do Tonico e Tinoco, que é o menino da porteira, não é verdade? Então tá aí, a dupla Coração no Brasil, Abrindo Baú na Super Rádio, aí estão eles, Tonico e Tinoco. Thank you. janela. Vem ouvir, donzela, a minha canção. Tu foi aquela mulher sem coração. Vagando, mesmo sem ninguém, em alta noite, silêncio profundo, por ti padecendo, daqui para além, tu desprezaste. Quando a boiada passava, que a porteira ia fechando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora, meu derrante ia tocando. No caminho dessa vida, muito espinho encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu sinei, vendo a porteira fechada e o menino não avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beirachando, e uma mulher chorando, que sabe qual é a razão. Boiadeiro, meio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou meu filho foi um boi sem coração. Pra banda de Orofino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rendido tão triste, mas parece uma mensagem daquele outro trigueiro, desejando me boa viagem. A cruzinha do escadão, o pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais. Em que o meu gado estoure, que eu preciso ir atrás. Nesse pedaço de chão, errante eu não toco mais. Feliz Natal, Pedro Henrique. Feliz Natal, Toninho Henrique. Feliz Natal a todos os nossos ouvintes do Abrindo Baú. Toninho Henrique, a voz e emoção do rádio. Você está na sintonia certa, você que gosta da música caipira, você está ouvindo o som de viola. Som de viola agora para ele. Recordando aqui um pouco de Eli Silva e Zé Goiano. Yeah. trabalhador, honesto e inteligente, formou um grupo de amigos dedicado e competente. É o recanto da viola que vai na linha de frente, levando muita alegria. Bonita propriedade desse grande companheiro, fim de semana sem festa, ele se tornou receio. Reúne só gente boa, cada um em seu rodeio. Faz papel de garçom e outro de cozinheiro. Se faltar um cantador, ele canta sem temor. Também é violeiro. Esse paulista de fibra que tem os punhos de aço, no transporte rodoviário conquistou o seu espaço. A sua empresa que veres não encontra embaraço. Unindo a sua família, o amor é o forte laço. Pontos da franqueza minha. Tony Gomes, a voz e emoção do rádio. É a nossa música sertaneja, a nossa canção cabocla, para recordarmos aqui um bom momento dessa dupla, que tanto sucesso fizeram na época, né? Os irmãos lá do Estadão de Goiás, Leandro e Leonardo. Fazer o amor no ato insensato de quem nunca pensa nas consequências que virão depois. Você tão criança e eu muito jovem, nem perguntamos o nosso futuro. Apenas fizemos a nossa vontade, até esquecendo da realidade. Em momentos do amor, não deviam acontecer. Quem é que controla a força de um abraço e a ânsia de um beijo? Eu te queria e você me pediu, e a gente explodiu no mesmo desejo. Porém não queria te fazer sofrer por coisas que não deviam acontecer. Quem é que controla a força de um abraço e a ânsia de um beijo? Eu te queria e você me pediu, e a gente explodiu no mesmo desejo. Abrindo o baú, 21h19. Super Rádio, o sucesso de sempre. Tony Gomes, a voz e emoção do rádio. É aqui na Super Rádio, no Abrindo Baú, o ouvinte em primeiro lugar. Não for o ouvinte, não haveria razão de ser, eu sempre digo isso, não é verdade? E a gente dá um destaque aqui para eles, os irmãos Ataíde e Alexandre. Caipira, boa música sertaneja, você tem aqui na Super Rádio 1150, no nosso Abrindo o Baú. Vamos recordar uma canção de muitos e muitos anos atrás, né? E quando é bom, fica aqui, a gente vai ver Neto e Betinho, lembra? Meu canção Eu canto o Brasil caipira e me orgulho de ser peão. Os meus pais me ensinaram a ter caráter e educação. Trago a viola junto ao peito e Deus no meu coração. Conheço de ponta a ponta cada palmo desse chão, rapiado em Mato Grosso, Nordeste, Forró e Baião. Eu queria... São Paulo mistura tudo e no Rio Grande é o bandeirão. Meu Brasil é rico em cultura, sobra até pra exportação. Já vou embora, agradeço a atenção. Já deixei o meu recado, vou ser no chão. Reguei com meus sentimentos, também foi pura paixão. Vai dar tudo pra amizade, ao som da boa intenção. Meu pagode é o garim. Abrindo o baú 21 e 26. Oi, amigo Tony Domingues, professor da música portuguesa. Aqui é o Noel Fernandes. Eu quero nesse momento de confraternização desejar a todos os seus ouvintes um feliz Natal e um ano de 2017 cheio de prosperidade. Era seu aniversário, meu doce bem. Eu levando todo prosa pra você, tão linda rosa, e os parabéns. Lembro bem, minha querida, quando toda a minha vida num segundo desabou. Quando você friamente me falou infelizmente, entre nós tudo acabou. Lembro quando muito puto, pela rua feito um vulto, eu saí vendo um pé. Eu ainda estou ligado, mesmo em minha mocidade. E com a dor que nos separa, eu chorei, enchi a cara pra poder me esquecer. Não acredito no que está acontecendo. Devo mesmo estar vivendo um terrível pesadelo. Não acredito que o meu pobre coração vá suportar tanta paixão, tanta dor de cotovelo. Não acredito que uma triste despedida transformou a minha vida, vida com sabor de céu. Não acredito, me belisca, me sacode, por favor, meu bem, me acorde deste sonho tão cruel. Não acredito que você não me quer mais e que não vai voltar atrás se deste amor eu não desisto. Não acredito, necessito de você pra poder sobreviver. Eu não existo. Eu pobre coração, pra suportar tanta paixão, tanta dor de motoleiro. Não acredito que uma triste despedida transformou a minha vida, vida por sabor de fel. Corrente de preces do rádio brasileiro. Todos os dias, 11 horas da noite. Eu espero por você. Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Na internet, superradio1150.com.br. Faculdade Mundial informa a hora certa. Informando a hora 21:32. Seu sonho está mais perto do que você pensa. Venha realizá-lo na Faculdade Mundial. Publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV e internet, administração e pedagogia. Conheça também os planos especiais de pagamento e o uso do FIES com pagamento só depois de formado. Antecipe a sua matrícula para 2017 e aproveite os descontos promocionais. Faculdade Mundial, Avenida Paulista 2200, telefone A emoção do rádio. É a emoção de estarmos falando da boa música caipira, da canção cabocla, aqui todos os dias no nosso Abrindo o Baú, não é verdade? Vamos dar um destaque para essa dupla que está sempre aí em evidência, sempre fazendo sucesso. Um destaque no programa para César e Paulinho. Nós tem um vazio curto, nós não aceita provocação. Mas se alguém quer encarar, mas não quer brigar, calma, valentão. Mas se alguém quer encarar, mas não quer brigar, calma, valentão. Oh, oh, oh, que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita. Oh, oh, oh, que vida boa, mesmo sem dinheiro nós artista. Oh, oh, oh, que vida boa, cerveja gelada e mulher bonita. Oh, oh, oh, que vida boa, mesmo sem dinheiro nós artista. Avante e cai a bola. Um mestiço bem tratado é de uma forte reação. É ligeiro e pegador, se apertar vira um leão. Investindo até na sombra, furioso igual um cão. Um touro não é um anjo, eu conheço os desarranjos. De touros ou de pagão, não conhecia o perigo, forte em sua decisão. Quando tudo se acalmava, a bezerrada brincava, e ali da tinha paixão. Na encosta de um espigão, conheço toda a história dessa nossa região. Sei o que é agropecuária, que o tesouro está no chão. Ah, que a gente se consagra, acabou as vacas magras, não é lugar de tostão. Dia e noite, mas faltava compreensão. Esse jeca sem valor, escondido no sertão. O jeca virou um doutor. Hoje é um jeca virou um doutor. chegando o mês de agosto, vou tratando do meu peito. Cantar na festa do peão é o nosso plano feito. Poxão Preto, terra boa é Barreto. Gente de todo lado, por estradas e atalho, tem peões e catireiro e a grande queima do alho. Poxão Preto, terra boa é Barreto. Nossa homenagem nesse verso que eu faço aos amigos independentes, também fica o nosso abraço. Poxão Preto, terra boa é Barreto. De todo lado, por estradas e atalhos, tem peões e catireiro e a grande queima do alho. Poxão Preto, terra boa é Barreto. Nossa homenagem nesse verso que eu faço aos amigos independentes, aqui fica o nosso abraço. Poxão Preto, terra boa é Barreto. Certo, 21 horas e 43 minutos. A nossa música caipira, a nossa música sertaneja, cabocla, como queiram, ela é rica em talentos de tanta gente de muito sucesso e todos são mostrados aqui no nosso programa. No destaque, Dani e Danilo.